fecheiro 110. Ela viu um brilho nos olhos dele que deixou dúvidas a respeito das suas conclusões em relação às preferências dele. Afastou-se um pouco. Ah, eu não tinha pensado nisso, que o senhor poderia... Homens e mulheres, quero dizer... Eu fui casado, disse ele com algum sarcasmo. Sim, mas eu pensei que provavelmente fosse o mesmo tipo de coisa que eu estou agora a sugerir. Apenas um acordo formal, quero dizer. Foi o que me fez pensar no casamento, quando percebi que o senhor... Ela parou de falar com um gesto impaciente. Está a dizer-me que gosta de ir para a cama com mulheres? Ele ergueu uma sobrancelha. Isso faria grande diferença nos seus planos? Bem, disse ela duvidosa, sim, sim, faria. Se eu soubesse disso, não teria sugerido. Sugerido, diz ela, murmurou ele. Denúncia pública? Exposição? Sugerido? O sangue subiu e enrubesceu-lhe o rosto. E ela ficou surpreendida ao ver que o ar não se transformava em vapor à volta das suas faces. Lamento imenso, disse ela. Eu não teria feito isso. Tem de acreditar em mim. Eu não teria dito nada a ninguém. É que, quando o senhor se riu, pensei, bem, não importa. Se quisesse dormir comigo, eu não poderia casar-me consigo. Não estaria certo. Ele fechou os olhos com força e manteve-os assim durante um minuto. Então abriu um dos olhos azuis e olhou para ela. E por que não? Perguntou. Por causa do Roger, disse ela. E ficou furiosa por ouvir a voz embargar-se ao dizer o nome dele. Ainda mais furiosa quando sentiu uma lágrima deslizar-lhe pelo rosto. Raios partam! Disse ela, raios partam isto, eu nem queria pensar nele. Limpou a lágrima com raiva e cerrou os dentes. Talvez o senhor esteja certo, disse ela. Talvez seja o facto de estar grávida, choro por tudo e por nada. Duvido que seja por nada, disse ele sério. Ela respirou fundo, o ar frio a entrar-lhe no peito. Havia ainda uma última cartada, então... Se o senhor gosta de mulheres, eu não poderia, quero dizer, não quero dormir consigo regularmente. Não me importaria se dormisse com outra pessoa, homem ou mulher. Agradeço-lhe por isso, disse ele. Mas ela ignorou-o, inundada apenas pela necessidade de dizer tudo. Mas entendo que o senhor possa querer um filho de seu sangue. Não seria correto que eu o privasse disso. Acho que lhe posso dar isso. Ela olhou para a própria barriga com os braços cruzados sobre ela. Todos me dizem que nasci para ter filhos. Continuou com firmeza, olhando para o chão. Eu faria até engravidar de novo. O senhor teria de incluir isso no contrato também. O senhor Campbell poderia redigi-lo. Lord John massageou a testa, evidentemente a sofrer de uma dor de cabeça muito forte. Então baixou a mão e agarrou-a pelo braço. Venha e sente-se, criança, disse ele baixinho. É melhor contar-me o que raio está a armar. Ela respirou fundo para firmar a voz. Não sou uma criança, disse ela. Ele olhou para ela e pareceu mudar de ideia a respeito de algo. Não. Não é que Deus nos ajude. Mas antes de causar uma apoplexia em Farquhar Campbell, com a sua ideia de um contrato de casamento adequado, imploro-lhe que se sente comigo por um momento e partilhe as ideias do seu incrível cérebro. Passou com ela pelo arco em direção ao jardim ornamentado, onde ficariam fora da vista das pessoas da casa. O jardim era sombrio, mas organizado. Todas as plantas mortas do ano anterior tinham sido arrancadas e os caules secos cortados estavam espalhados pelos canteiros. Apenas no canteiro circular, à volta da fonte seca, havia sinais de vida. Crocos verdes apareciam como pequenas agulhas, vividos e intransigentes. Eles sentaram-se, mas ela não conseguiu fazê-lo. Não conseguiu encará-lo. Ele levantou-se com ela e caminhou a seu lado sem lhe tocar, mas mantendo o ritmo, o vento superando fios de cabelos loiros no seu rosto, sem dizer uma palavra, apenas a ouvir, a escutar, enquanto ela contava quase tudo. Então tenho pensado e pensado, terminou ela, e não chego a lado nenhum. Consegue perceber? A minha mãe e o pá, eles estão por aí, algures. Ela abanou a mão em direção às montanhas distantes. Pode acontecer-lhes qualquer coisa. Qualquer coisa pode ter acontecido a Roger. E aqui estou eu, sentada, cada vez maior e sem poder fazer nada. Olhou para ele e passou as costas de uma mão com luva debaixo do nariz que escorria. Não estou a chorar, disse ela. Mas estava, sim. Claro que não, disse ele. Pegou-lhe na mão e pousou-a no seu braço. À volta, à volta. Ele olhava para o chão de pavimentos loucos, enquanto eles davam a volta à fonte. Sim, à volta e à volta da roseira, concordou ela. E vai fazer pop em cerca de 3 meses. Eu tenho de fazer alguma coisa, concluiu ela com tristeza. Acredito ou não, no seu caso, esperar é fazer alguma coisa. Mas eu concordo que pode não parecer, respondeu ele seriamente. Por que é que a menina não espera para ver se a busca do seu pai será bem-sucedida? É porque o seu sentido de honra não permite que tenha um filho sem pai? Ou não tem a ver com a minha honra, disse ela. É a dele, de Roger. Ele seguiu-me. Desistiu de tudo, veio atrás de mim quando vim aqui para conhecer o meu pai. Eu sabia que ele viria, e ele veio. Quando ele descobrir sobre isto... E ela fez uma careta, levando a mão à barriga protuberante. Ele vai casar-se comigo, vai sentir que tem de o fazer. E eu não posso permitir que o faça. Por que não? Porque o amo. E não quero que ele se case comigo por obrigação. E eu... Ela contraiu os lábios. Não o deixarei fazer isso, disse ela terminantemente. Já me decidi e pronto. Lord John puxou a capa para cobrir mais o corpo, quando uma rajada forte de vento soprou do rio. Cheirava a chá e a folhas mortas, mas havia um toque de frescura. A primavera estava a chegar. Compreendo, disse ele. Bem, concordo com a sua tia. Quando ela diz que a menina precisa de um marido, mas porquê eu? Ele ergueu uma sobrancelha clara. É pelo meu título ou pela minha riqueza? Por nenhum dos dois. Era porque eu tinha a certeza de que o senhor não gostava de mulheres, disse ela, lançando-lhe um dos seus olhares sinceros. Eu gosto de mulheres, disse ele exaltado. Admiro e respeito as mulheres. E por muitas sinto afeição, entre elas a sua mãe, mas duvido que seja recíproco. Mas não busco prazer na cama delas, estou a ser claro? Sim, disse ela, as linhas claras entre os seus olhos a desaparecer como que por magia. Foi o que pensei. Viu? Não seria correto que eu me casasse com o Sr. McNeil, com Barton McLachlan, nem com nenhum desses homens, porque eu estaria a prometer algo que não lhes poderia dar. Mas o senhor não quer isso. Então, não há motivos para eu não casar consigo. Ele controlou uma vontade forte de bater com a cabeça na parede. Com certeza que há. O quê? Para dizer o mais óbvio, o seu pai, sem dúvida nenhuma, partia-me o pescoço. Porquê? Perguntou ela, franzindo o senho. Ele gosta de si? Disse que o senhor é um dos melhores amigos dele? Sinto-me honrado por receber a estima dele, disse ele brevemente. No entanto, essa estima duraria muito pouco, assim que Jamie Fraser descobrisse que a filha estava a servir de acompanhante a um sodomita degenerado. E como é que ele iria descobrir isso? Perguntou ela. Eu não lhe contaria. Depois corou e, olhando para ele repentinamente, começou a rir-se. E ele imitou-a. Bem, lamento imenso, mas o senhor disse isso, disse ela por fim, endireitando-se e limpando os olhos com a bainha da capa. Meu Deus, sim, eu disse. Distraído, ele tirou uma madeixa do cabelo da boca e limpou o nariz com a manga de novo. Raios, por que é que não trouxe um lenço? Eu disse isso porque é verdade. Quanto ao seu pai descobrir, ele já sabe muito bem desse facto. Sabe? Ela parecia muito surpreendida. Mas pensei que ele nunca... Ela viu de relance um avental amarelo. Uma das criadas da cozinha estava no jardim ao lado. Sem qualquer comentário, Lord John levantou-se e ofereceu-lhe uma mão. Ela levantou-se e eles partiram pela erva seca com as capas a esvoaçar como velas de barco atrás deles. O banco de pedra, debaixo do salgueiro, não tinha o charme de sempre dessa época do ano, mas era pelo menos um local que os protegeria de rajadas de vento vindas do rio. Lord John ajudou-a a sentar-se, sentou-se também e espirrou com força. Ela abriu a capa e enfiou a mão no decote do vestido, tirando de lá um lenço amarrotado que lhe entregou sem delongas. Estava quente e tinha o cheiro dela, um odor desconcertante de pele de menina, temperado com toques de lavanda e trevos. O que disse sobre ensinar-me a brincar com o fogo? Disse ela. O que quis dizer com aquilo? Nada, disse ele. Mas agora foi ele quem corou. Nada, não é? Perguntou ela e sorriu com ironia. A meu ver, foi uma ameaça. Ele suspirou e limpou o rosto mais uma vez com o lenço. A menina tem sido franca comigo, disse ele, a ponto de me embaraçar. E mais do que isso. Então, sim, eu acho que... Não, foi uma ameaça. Ele fez um gesto simples de desistência. A menina parece com seu pai. Não percebe isso? Ela franziu o cenho para ele e ficou claro que as palavras dele não tinham qualquer sentido. Então percebeu. Endireitou-se olhando para ele. Não, o senhor, não, o pai, ele não poderia. Não, disse Lord John muito seriamente. Ele não poderia. Apesar de o seu choque não ser um elogio. E já que estamos a falar disso, sob nenhumas circunstâncias, eu tiraria vantagem de sua semelhança com ele. Aquilo foi uma ameaça qualquer, assim como a sua, ao dizer que me exporia. Onde é que o senhor conheceu o meu pai? Perguntou ela cautelosamente, esquecendo-se dos seus problemas devido à curiosidade. Na prisão. A menina sabia que ele foi preso depois da revolta. Ela anuiu com um gesto de cabeça, mas franziu o sobrolho ligeiramente. Sim, bem, digamos que eu cultivo sentimentos de afeto por Jamie Fraser, e isso já há alguns anos. E abanou a cabeça, suspirando. E a menina vem-me oferecer o seu corpo inocente, com ecos da carne dele. E ainda faz a promessa de me dar um filho que misturaria o meu sangue ao dele. E tudo isso porque a sua honra não permite que se case com o homem que ama. Ou que ame um homem com quem se case. Ele parou de falar e escondeu a cabeça nas mãos. Criança. A menina faria um anjo chorar, e Deus sabe bem que não sou um anjo. A minha mãe acha que o senhor é. Ele ergueu o olhar para ela, surpreendido. Ela acha o quê? Talvez ela não fosse tão longe, disse ela, ainda a franzir o sobrolho. Mas diz que o senhor é um bom homem. Acho que ela gosta de si, mas não quer gostar. Claro, compreendo o porquê agora. Acho que ela deve saber como você se sente em relação... Ela tossiu, escondendo o rosto corado com a capa. Diabos, murmurou ele. Raios partam o inferno. Nunca lhe deveria ter contado. Sim, ela gosta de mim. Mas para ser sincero, não sei bem porque é que ela desconfia de mim. Não pode ser ciúme, certamente. Brianna abanou a cabeça, mordendo o lábio inferior enquanto pensava. Talvez seja porque ela teme que o senhor possa magoá-lo de alguma forma. Ela teme por ele, sabia? Ele pareceu espantado ao olhar para ela. Magoá-lo? Como? Será que ela pensa que vou vencê-lo à força e cometer indignidades depravadas com ele? Ele falava baixinho, mas ao ver um brilho nos olhos dela, parou. Segurou-lhe o braço com mais força. Ela mordeu o lábio e depois delicadamente tirou a mão dele, pousando-a no joelho dele. O senhor já viu o meu pai sem camisa? Refere-se às cicatrizes que ele tem nas costas? Ela afirmou, meneando a cabeça. Ele tamborilou os dedos nos joelhos sem emitir som. Sim, já vi. Eu causei aquilo. Ela atirou a cabeça para trás com os olhos arregalados. A ponta do seu nariz estava muito vermelha, mas o resto da sua pele estava tão pálida que os seus cabelos e sobrancelhas pareciam ter arrancado toda a vida dela. Não todas, disse ele, olhando para um canteiro de malvas rosas secas. Ele já tinha sido açoitado antes, o que tornou tudo pior, por ele saber o que estava a fazer quando o fez. Fez o quê? Perguntou ela. Lentamente ela ajeitou-se no banco e não se virou muito para ele, mas endireitou as roupas, como uma nuvem mudando de forma ao vento. Eu era o comandante da prisão de Ardsmuir. Ele contou-lhe isso? Não? Imaginei que não. Fez um gesto impaciente, afastando as madeixas de cabelo claro que lhe cobriam o rosto. Ele era um oficial, um cavalheiro, o único oficial lá. Falava pelos prisioneiros jacobitas. Jantávamos juntos nos meus aposentos. Jogávamos xadrez. Conversávamos sobre livros. Tínhamos interesses em comum. Nós tornámo-nos amigos. E depois já não éramos. E ele parou de falar. Ela afastou-se um pouco, com desgosto nos olhos. Quer dizer que o senhor o açoitou porque ele não... Credo, não! Ele pegou no lenço e esfregou-o com raiva no nariz. Atirou-o para o assento entre eles e arregalou os olhos para ela. Como ousa sugerir uma coisa dessas? Porque o senhor disse que fez aquilo? Ele fez. Não é possível uma pessoa açoitar-se a si própria. Ele começou a responder e depois resmungou. Ergueu uma sobrancelha para ela, ainda zangado, mas retomando o controle dos sentimentos. Claro que é possível. A menina tem feito isso desde há meses, de acordo com o que me disse. Não estamos a falar sobre mim. Claro que estamos. Não, não estamos. Ela inclinou-se para ele, franzindo as sobrancelhas. O que raio quer dizer com ele fez aquilo? O vento soprava atrás dela, no rosto dele. Fez os seus olhos arderem e marejarem-se. E ele desviou o olhar. O que é que eu estou a fazer aqui? Murmurou ele para si mesmo. Devo estar maluco para estar a falar consigo desta maneira. Não me importa se o senhor é maluco ou não, disse ela. E agarrou-lhe na manga. Conte-me o que aconteceu. Ele contraiu os lábios e durante um momento ela pensou que ele não contaria. Mas ele já tinha dito demasiado para parar agora e sabia disso. Ergueu os ombros sob a capa e baixou-os de novo, desistindo. Éramos amigos. E depois ele descobriu os meus sentimentos sobre ele. Deixámos de ser amigos por escolha dele. Mas aquilo não era o suficiente para ele. Ele queria um castigo final. Então, causou uma situação tão drástica que alterou a nossa relação de modo irreparável e impediu qualquer hipótese de amizade entre nós. Por isso mentiu. Durante uma busca nas celas dos prisioneiros, disse que um pedaço de tartan era dele. Apropriação era crime na época. Ainda é, na Escócia. Ele respirou fundo e expirou o ar. Não conseguia olhar para ela, mas mantinha os olhos focados nas árvores sem folhas do outro lado do rio, nuas, contra o céu claro da primavera. Eu era o comandante. Tinha que executar a lei. Fui obrigado a açoitá-lo. E ele sabia muito bem que eu faria isso. Inclinou a cabeça para trás, encostando-a na pedra entalhada do encosto do banco. Os seus olhos estavam fechados contra o vento. Eu podia perdoá-lo por não me querer, disse ele com amargura, mas não pude perdoá-lo por me fazer usá-lo daquela maneira, a forçar-me não só a feri-lo, mas também a degradá-lo. Ele não podia apenas recusar-se a receber os meus sentimentos, tinha de destruí-los. Foi demais para mim. Destroços eram levados pela ventania, galhos e gravetos partidos na tempestade. Uma tábua partida do casco de um navio atingido a algures, rio acima. Ela pousou a mão sobre a dele, sobre o joelho dele. A sua mão era levemente maior que a dele e estava quente por ter-se abrigado na capa. Houve um motivo, não foi o senhor. Mas ele deve contar se quiser. Mas o senhor perdoou-o, disse ela baixinho. Porquê? Ele endireitou-se e encolheu os ombros, mas não afastou a mão dela. Tive de perdoar. Olhou para ela, olhos retos e calmos. Odiei-o por quanto tempo consegui, mas depois percebi que amá-lo fazia parte de mim e uma das melhores partes. Não importava que ele não pudesse amar-me. Isso não tinha nada a ver com o sentimento. Mas se eu não pudesse perdoá-lo, então não podia amá-lo. E essa parte de mim desapareceu. E eu descobri, no fim, que eu queria tudo de volta. Sorriu ligeiramente. Assim pude ver como fui totalmente egoísta. Apertou a mão dela naquele momento, levantou-se e ajudou-a a levantar-se. Venha, minha querida, vamos acabar congelados se continuarmos sentados aqui. Caminharam de regresso a casa sem falar. Mas caminharam juntos, de braço dado. Enquanto atravessavam os jardins, ele falou abruptamente: Acho que a menina está certa. Viver com alguém que amamos, sabendo que a pessoa só tolera a relação pela obrigação, não, eu também não faria isso. Se fosse apenas uma questão de conveniência e respeito dos dois lados, então sim, tal casamento é de honra. Desde que os dois lados sejam honestos. Ele entortou os lábios brevemente ao olhar na direção dos alojamentos dos escravos. Não há necessidade de nenhum dos dois sentir vergonha. Ela olhou para ele, afastando uma madeixa de cabelo ruivo dos olhos com a mão livre. Então o senhor aceita a minha proposta? A sensação de vazio no seu peito. Não parecia o alívio que ela esperava sentir. Não, disse ele abruptamente. Posso ter perdoado Jamie Fraser pelo que ele fez no passado, mas ele nunca me perdoaria por me casar consigo. Sorriu para ela e deu-lhe uma palmadinha na mão, pousada na curva do seu braço. Mas posso aliviá-la dos seus pretendentes e da sua tia. Olhou para a casa. E viu as cortinas a mexerem-se por trás do vidro. A menina acha que alguém está a observar-nos? Diria que pode apostar nisso, disse ela a sorrir. Ótimo. Tirando o anel de safira que usava, Lord John virou-se para ela e pegou-lhe na mão. Tirou-lhe a luva e cerimoniosamente enfiou-lhe o anel no dedo mínimo dela, o único em que o anel servia. Então pôs-se em bicos de pés e beijou-lhe os lábios. Sem dar tempo para que ela recuperasse do susto, pousou a mão sobre a dela e virou-se mais uma vez em direção à casa, com expressão tranquila. Vamos, minha querida, disse ele, vamos anunciar o nosso noivado.